Voar como lazer ou profissão? Qual é a sensação de voar? Todo dia a dia de voar? Será que o tempo vai me ajudar? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves, montanhista, escalador, condutor de turismo de aventura, membro conselheiro da Associação Capixaba de Escalada, e hoje vou tentar entender um pouco mais sobre voo livre. Lúcia Conrado, falo de Vitória, Espírito Santo, sou escaladora, administradora, gosto de fazer umas experiências culinárias e curto muito os esportes. Vitória, Espírito Santo. Eu sou Camila Bonese, pratico bike, surfo e sou engenheira. Eu sou Frank Brown, Espírito Santo, Vitória. Tenho 34 anos voando de parapente e de asa delta. Atualmente sou 12 vezes campeão brasileiro e possuo um recorde mundial homologado. A trilha de hoje vai estampar com muita adrenalina com o recordista mundial Frank Brown, juntamente com sua esposa Camila Bonese. Vamos fazer um cross-country sem entubar. Mas como somos uns preás no assunto, não vamos entrar em nenhuma roubada. Vamos à nossa leitura de e-mails, momento esse que eu adoro. Aqui temos os feedbacks, retornos e é o nosso momento de troca, onde passamos a ouvir vocês. Por isso, não seja tímido e envie para a nossa opinião, sugestão ou mesmo: oi pessoal do Na Trilha, tô aqui ouvindo vocês e adorei. A gente vai gostar muito de saber. Hoje fui abandonada pelo meu sócio Renan. Tirou uma folga e foi passear com a família, bem merecido por sinal. Vou fazer a leitura acompanhada de quem? De quem? De quem? Euzinha mesmo. Um desafio, mas não posso fazer feio. Senão o editor, o Renan, puxa minha orelha. Vamos relembrar nossos contatos. Se você quiser, escreve lá no Google, Na Trilha Podcast, que vai encontrar a gente em tudo quanto é lugar. Se não, fica aqui o lembrete. E-mail, natrilhapc@gmail.com. Instagram, Twitter e Facebook, Na Trilha PC. E o nosso site é vcnatrilha.com.br. Temos o grupo no Telegram, ainda é uma novidade para muita gente, onde fazemos um contato bem direto com os nossos ouvintes, interagindo de uma forma bem descontraída. Entra lá no nosso site que você encontra a descrição para gravar no Telegram. Uma coisa bem legal que acontece no grupo da Trilha no Telegram é que você pode mandar perguntas para a gravação do episódio do dia. A gente, na hora de fazer a gravação de um novo programa, a gente lança lá o assunto e as pessoas podem fazer perguntas, por isso que elas acabam participando, apesar do programa não ser ao vivo. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer são as nossas estrelinhas no iTunes. Vai lá, dê 5 estrelas se não gostou, mas se gostou, deixa também um comentário. Essa é a fórmula do Renan para as nossas estrelas. E tem dado certo, eu acho. A gente está com muita estrelinha. Mas precisa de mais. Eu preciso de uma constelação lá no iTunes. Quero fazer um agradecimento a Maju. Gostei muito do seu e-mail e da menção à Via dos Machos. Depois de mim, várias meninas passaram a escalar as Vias dos Machos. Isso é bem legal. Indique Na Trilha para seus amigos. Esse mundo do podcast é de infinita possibilidades. Então a tag de hoje é #curtiu, vamos compartilhar a mídia podcast. A gente só trabalha com tagzinha, né, gente? Lá no Twitter, nós temos um agradecimento ao @paulinhosiqueira, @mateusschulz. No Facebook, o comentário no último programa, que foi do Olavo Leal Fernandes, que falou: parabéns, ficou perfeito. Também gostei muito daquela cena do Walter Mitty. É memorável. É uma pena ver tanta gente hoje se preocupando em tirar foto e esquecendo de viver o momento. Outra pessoa que fez um comentário foi a Ana Zélia Tedesco. escreveu: essa é pra você, Thaís Tovar. Talvez ele esteja querendo falar pra Thaís que ela precisa melhorar as fotos dela, né? Então, fica a dica aí, Thaís. Lá no site tivemos o comentário do Fábio Murakami. Fábio Murakami já é a nossa figurinha fácil aqui no Na Trilha, né? É, ele fala: mais um ótimo episódio. Acho que vale mais uma participação do Naoki. Parece que ele ainda tem muito o que falar. Abraços e sayonara. É verdade, Fábio. Naoki tem muita história para contar pra gente. E quem sabe ele vai participar de um próximo episódio. O outro comentário foi do Paulo Vitor Novaes. Sobre o assunto, os descuidos de segurança em uma selfie, me lembrei de uma notícia que eu ouvi na semana passada. No mundo, há registro de 49 mortes relacionadas a selfies desde 2014, das quais 19 aconteceram na Índia. Gente, esse negócio de celular, seja utilizando como celular ou como máquina fotográfica, realmente distrai a gente. Então, mais atenção, cuidado, porque às vezes um momento feliz pode se transformar numa tragédia. Fica a dica aí do Paulo Vitor. Nos e-mails temos o e-mail do Sandro Gavião, de São Paulo. E aí, galera do Na Trilha? Acabei de assistir todos os podcasts e achei todos sensacionais. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui antes de continuar a leitura. Olha o que ele falou. Acabei de assistir todos os podcasts. Mais um ouvinte que está assistindo a gente. Lembra na última leitura de e-mails? Foi a Luísa que estava assistindo a gente na TV. Agora é o Sandro Gavião. Está ficando chique, né, gente? Estamos até na trilha, até na TV. Brincadeira, tá? Adorei a definição que o Luciano Pires deu para a montanhista no programa número 1, sobre o filme Everest. Sou mountain biker e faço trekking esporadicamente, mas acompanho tudo que tenha relação com montanhas e escaladas. Já assisti inúmeros filmes e já li inúmeros livros, artigos em revistas e agora Na Trilha é minha nova fonte de discussão sobre o assunto. Continue com excelente trabalho, trazendo discussões sobre o mundo outdoor e principalmente mostrando que pessoas simples como nós podem fazer coisas incríveis. Parabéns, assinado Sandro de Leles Gavião. Sandro, obrigada pelo teu e-mail. É isso aí. Pessoas comuns como a gente podem praticar qualquer esporte e pode até virar algum esportista, quebrar algum recorde por aí. Mas a ideia é sair do sedentarismo e se mexer e curtir essa vida que é tão bela. O outro e-mail é do Douglas Enolete. Bom dia, pessoal. Estou enviando esse e-mail para saudá-los por mais um episódio super bacana. Foi um bate-papo rico e informativo. Guardei algumas frases que foram ditas e já vivenciei também. Fotografia o momento, o melhor registro é aquele que fica na sua mente. A gente, quando está na natureza, passa por momentos assim com frequência e até chega a pensar: putz, por que não estou com minha máquina aqui? Ou, logo agora que a bateria do celular descarregou. Mas esses instantes são tão rápidos, parece durar mais quando preservados em nossas mentes. Nos fazem voltar para lembranças de toda aventura e isso é fantástico. Abraços, continuem nessa jornada. Atenciosamente, Douglas Agnoletti. Douglas, é isso aí, você resumiu tudo nessas frases, mas o episódio fala muito mais que isso, vale a pena todo mundo ouvir e compartilhar. Obrigada, Douglas. Renan, cadê tu? Saudade de você, sua voz tá fazendo falta aqui, sua parceria também, volta logo, viu? Acho que eu vou colocar outra hashtag aqui na gravação de hoje, hashtag volta logo, Renan. E o nosso troféu joinha de hoje, bom, ficou só eu para decidir, né? O Renan não tá aqui para dar a opinião dele. No outro programa, eu dei minha opinião, quem deveria ganhar o troféu joinha. Mas nesse aqui, o troféu joinha de hoje vai para... Rufem os tambores, tararã, tararã, tararã, Douglas Agnoletti. Douglas, você já é nosso parceiro aqui, então merece o troféu joinha. Obrigada pela participação de todos. E aí, galera, desculpe interromper a leitura de e-mails da Lúcia, mas eu achei interessante fazer a interrupção aí para dar um recadinho. É o seguinte, teve uma galera aí que fez um compartilhamento no Facebook que eu acho muito importante a gente citar aqui. Lembrando que para você ter seu nome citado aqui no programa, é importante que você faça esse compartilhamento de maneira pública, tá? Se você colocar de forma que só você e seus amigos vejam, a gente não vai conseguir enxergar a sua publicação. Beleza, então? Foram essas pessoas que ajudaram aí a espalhar o episódio 09, Fotografia Outdoor. Edi Siqueira, Fred Pereira, que inclusive ele usou o próprio perfil dele, e o perfil lá do programa dele, que é o Amarelo Geladeira, para compartilhar o programa, o Fábio Murakami, Patrícia Boixá, Samantha Berger, Carolina Faustini. Essas daí foram as pessoas que compartilharam com seus amigos de forma pública o episódio passado do Na Trilha. Uma outra coisa que eu queria falar é que no episódio passado nós esquecemos de referenciar o Fábio Murakami pela indicação do programa. Como ele conhece o Alex Mansur e também conhece a gente do Na Trilha, ele que conversou comigo e com o Alex ao mesmo tempo, falando: ó, vocês dois têm programas com temáticas parecidas, então é interessante fazer um crossover aí, vamos ver o que pode ser. Eu já tinha intenção de fazer um programa que fosse relacionado à fotografia, e tinha até pensado fazer com o Alex Mansur, mas o Fábio aí encurtou o tempo e sugeriu essa pauta aí, que pra mim ficou muito boa. Uma outra coisa que eu quero pedir a vocês, ouvintes, que possuem iPhones, é que acessem lá o iTunes, classifiquem Na Trilha e deixem seu comentário. Essa é uma forma da gente continuar tendo alguma notoriedade lá no iTunes e aumentar a nossa divulgação na podosfera. Então a gente depende de vocês para que isso seja feito, beleza? Então eu gostaria de pedir novamente, você que possui iPhone, vai lá no iTunes, ou se você não tem um iPhone, mas você tem uma conta no iTunes, vai lá, deixa seu comentário. Se você não curtiu, deixa só as 5 estrelinhas lá, tá de ótimo tamanho. E a gente vai acabar falando aqui do seu nome também. Uma outra forma que vocês têm de participar com a gente, ouvintes, é mandando suas fotos praticando os esportes sugeridos por nós do Na Trilha. Esse quadro nós chamamos de Na Trilha do Na Trilha, beleza? Então manda sua foto pra gente aí, que ao longo dos programas, nas postagens, nós vamos colocar as fotos dos ouvintes praticando os esportes que nós sugerimos. Não importa o episódio, manda pra gente aí que a gente vai colocar. Se você tá subindo uma montanha, se você tá andando de caiaque, tá andando de bicicleta, tá correndo ou fazendo um esporte que a gente não sugeriu aqui ainda, manda pra gente. E pra finalizar é o seguinte, esse episódio é o número 10. E uma coisa que eu tenho em mente é de que a cada 10 programas, o Na Trilha ele vai ter uma alteração da música de fundo, da leitura de e-mails. Então essa música que vocês estão ouvindo agora, ó, sobe agora. Pois é, essa música que vocês estão ouvindo, no próximo programa não será mais ela. E eu quero abrir para vocês, ouvintes, fazer a sua sugestão. Indica uma música pra gente aí. Seja pelo Telegram, seja por e-mail, Facebook. Manda sua sugestão pra gente aí. E a melhor música que se encaixar com a nossa temática aqui, eu vou usar na leitura de e-mails aqui pra frente. Beleza, galera? Agora segue o programa aí. Ó, oh, Emanuel. Ele quer participar sempre, né? Tá bom. Vamos voar alto agora. Pro alto e avante, como diria Superman, né? Antes de tudo, eu queria agradecer a nossa ouvinte, Bruna Secon, que foi quem nos indicou aí essa pauta e fez aí o meio de campo que a gente conseguir falar aí com o Frank Brown. E deixar já aberto aí para você, ouvinte, que se tiver também sugestões pra gente, pode mandar que a gente vai acatar. E é com muita alegria que a gente tá trazendo hoje aí um cara que é um ícone no seu esporte, que é o parapente, que vai bater um papo com a gente hoje juntamente com sua esposa. Como é que começou essa história sua de querer voar, cara? Olha, Renan, eu comecei voando porque meu pai, ele voava de asa. É, isso era muito novo, foi mais ou menos em 1980, 79, eu era criança ainda. E meu pai começou a aprender a voar de asa com um amigo dele, chamado Fragoso. E eu estava acompanhando, ficava lá olhando, e ele começou a pegar minha irmã para ensinar, porque ela era maior, né? Ela devia ter uns 13 anos na época. Uhum. E eu fiquei muito curioso de ver aquele negócio, meus irmãos aprendendo, e eu ficava perturbando ele, eu quero. E um belo dia, ele, cansado de me escutar pedindo, falou assim: não, tudo bem, eu vou fazer você testar como é que é voar de asa. Na época era de asa delta. Por azar dele, eu me dei muito bem, já fui meio jeitoso em equilibrar a asa, empinar a asa. E depois daquele dia, eu comecei a treinar bastante tempo, assim, todo final de semana praticamente. E daí que nasceu o meu início no voo livre, né, no caso de asa na época. Mas eu confesso que eu sempre fui muito atraído pelo ar, né, desde novo. É, acho que toda criança tem esse sonho de de voar, né? E você tinha uma grande inspiração, que é o seu pai, né? É, exatamente. A grande inspiração e grande facilidade de ter alguém da família voando, né? Principalmente o pai. Eu vi um vídeo seu, seus 12 anos, né? Voando de asa, no Mestre Álvaro, né? Exatamente, exatamente. Eu fiquei surpresa, não sabia que ele tinha rampa pra voo. É, ali era um morrote, onde a gente começou a treinar. Ah, olha só, morrote eu sei o que é, hein, Lúcio? Derrubaram praticamente 30, 40% do morro que tinha ali, diminuíram a altura dos morrotes, mas ali continua tendo uma escola de voo de asa, né, e um amigo meu dá aula lá, atual presidente da federação. Antes disso aí, da gente continuar esse papo, se por acaso algum ouvinte nosso aqui não conhece o que você faz, ou não conhece até mesmo a própria pessoa do Frank Brown, explica pra gente, qual é o esporte que você tem se destacado tanto? O meu esporte chama parapente. Ele é uma mistura de paraquedas com uma asa delta. Só que é um paraquedas que foi sendo esticado para poder voar muito mais com paraquedas. Então ele deixou de simplesmente descer e começou a pegar bolhas de ar quente e começou a subir. Começou a subir e poder voar cada vez mais longe, mais rápido e mais alto. E passou a ser um equipamento onde você consegue praticamente boiar durante horas, pegando as correntes de ar quente e fazer praticamente viagens até bem longas, né? Como eu já fiz voando, foi durante esse recorde mundial. E é esse o esporte que chama. Você tem que decolar da montanha sem motor e subir e sair voando para o lado que você quiser. Por isso chamado voo livre, né? Que é sem motor, né? Exatamente, exatamente. É desprovido de motor. Legal. E a Camila, ela te acompanha também nisso aí? Na verdade, a gente começou a namorar, aí eu fiquei com preguiça de voar sozinha. Falei, ah, tava namorando só um recordista, só algumas vezes campeão brasileiro. Você já sabia que ele era esse cara mesmo? Claro, eu era fã dele. Ele chegava na rampa, a rampa parava. Até hoje, a gente chega na rampa. É mesmo? As minhas, as crianças, quero tirar foto com o Frank, quero tirar foto com o Frank. Então eu via isso, falei, gente, que legal, ele é do Sport, ele tem todos esses títulos, é daqui de Vitória. Então, querendo ou não, a gente acaba virando fã, né, dos nossos conterrâneos. Olha, a Camila, eu conheci ela numa rampa. Ela, na época, trabalhava num programa de televisão, fazia entrevista e programas de esporte de aventura. E ela começou a voar um tempo depois, até por causa de um dos programas. Ela fez, eu acho que cerca de 200 voos já, voando sozinha. Uhum. Né? E depois de um tempo, ela acho que cansou, enjoou e resolveu tentar outros esportes. E agora tá, bom, no caso agora, ela tá andando muito de mountain bike. Eu voava localmente, porque meus voos eram mais curtos. E aí eu pousava, entrava no carro e ia buscar ele. Exemplo, a gente voava em Alfredo Chaves. Você fazia o resgate? Eu fazia o resgate. Então eu voava em Alfredo Chaves, pousava ali mesmo no pé da rampa, entrava no carro e ia buscar ele lá em Guarapari. Coitado. Sim, foi... Muda um pouco, eu comecei a gostar mais de outro esporte também. Então hoje eu vou só de carona com ele. A gente continua voando juntos, nós dois. De carona é melhor, juntinho, né? É, mais prático, né? Eu gosto muito também que tem serviço de bordo. Assim, serviço de bordo? Tem uma barrinha de cereal? Tem, sim. A moção, ela tá pilotando, às vezes eu tô cansado, voando de duplo, né? Ah. Eu gosto de dar uma relaxada também, ela pede uma aguinha, uma barrinha de cereal, uma fruta. Eu sou piloto também. A gente já participou de algumas etapas já de campeonato estadual, campeonato brasileiro. A gente teve pódio, bons resultados, e é um astral, porque a gente se diverte competindo juntos, né? E sem contar que a intimidade ela acaba influenciando muito, né? Também. Às vezes num olhar, num gesto ali, já fala mais que exatamente. Qualquer gente, comando. Várias vezes a gente, ele voa, nós dois é uma equipe, né? Ele voa concentrado no comportamento da vela, e eu já voando, procurando saber onde estão os nossos concorrentes, onde é para poder a gente seguir, ou ver onde está a condição melhor de voo, para qual lado tocar, para qual direção. É meio que um... Sou assim, equipe, né? Ele é o piloto e você é o copiloto, né? Exatamente. Não sabia que dava, que tinha modalidades esportivas que os dois participavam juntos, e isso ia valia ranking, alguma coisa assim. Eu não sabia disso, não. É, voando de duplo, não existe a competição de duplo. A gente que fazia, algumas competições voando com o parapente de duas pessoas. É igual uma corrida de carro, você participar com uma van, entendeu? Você tá adaptado ali, né? É, bem, bem inusitado até. Mas eu gostei, foi muito divertido. Eu podia levar uma pessoa que tava comigo, minha esposa no caso, para poder entender realmente participar de uma competição. Pode até ser que o desempenho não melhore, mas a diversão com certeza ela aumenta, o né? O desempenho com certeza não melhora, né? Só que para o que a gente estava se propondo, que era campeonatos estaduais e uma etapa do brasileiro, que foi para equipamentos, não equipamentos de competição, e a gente pôde participar e se divertiu muito, teve até bons resultados. A gente quase ganhou esse campeonato brasileiro aí. Foi muito legal, foi muito divertido. Eu me diverti muito. Nossa próxima meta é voltar lá no Nordeste, onde ele foi bater esse voo recorde mundial e fazer o recorde mundial em duplo. Tem uma modalidade que é pra recorde duplo, né? Mas é muito sofrido. Eu não sei se eu vou conseguir, não. Vai sim. Oh, a cobrança vem em casa. Depender de incentivos, já viu que a Camila já tá no gás. A cobrança vem dentro de casa, é isso aí, né? Você nem... Se é o patrocinador, você até consegue esquivar. Agora em casa, como é que faz? A gente fala assim brincando, mas um recorde mundial é um recorde mundial, sabe? Tem o mundo inteiro testando, tentando. Para um recorde como esse, onde a gente precisa de condição extrema de voo, eu não sei se eu teria... Coragem misturado com... Disposição. Disposição de botar, assim, a vida em risco da pessoa que estava comigo. Eu sendo o completo, total responsável por ela, entendeu? A comparação que eu gosto de fazer é você pegar um surfista e botar, sei lá, uma pessoa em cima da prancha, assim, vamos surfar juntos, a maior onda do mundo. Falei, opa! Entendi. Vai tomar a vaca, né? Essa questão aí, Camila, que você comentou lá que... ele já era o seu ídolo aí, né? Você já era fã dele antes de mesmo de muita coisa, né? Essa tietagem aí, depois que passou pro lado dele, você consegue compreender um pouco ali aquele mundo que a tietagem tem? E esse comportamento, ele atrapalha um pouco o atleta ou ele incentiva? É o reconhecimento que ele tem, né? Perante ao público. De um lado, dependendo do momento, por exemplo, ele tá decolando numa competição, numa prova, num dia. Ele tá concentrado, então ele tem um momento de concentrar antes da decolagem. Aí aparece um, tira uma foto. Então, assim, às vezes é muito bom e às vezes, dependendo do momento, atrapalha. Porque o atleta, ele tem um momento dele de concentração, ó. Ele vai decolar, ele tem quilômetros a percorrer. Precisa de um nível de concentração ali que, às vezes, uma distração pequena pode atrapalhar e muito, né? Na rampa, eu nunca vi uma competição de perto. Já vi na televisão algumas imagens, mas na rampa não existe uma faixa separando o público do esportista? Existe. No momento da decolagem, ele até que não é interrompido, porque ele tá todo mundo decolando. Mas aí na meia hora, primeira meia hora, ele tá querendo concentrar, ele tá querendo ir no banheiro, ele tá querendo fazer um lanche, ele tá conversando, amor, me ajuda, me ajuda a checar a vela, me ajuda a pegar água, me ajuda a pegar o lanche. E aí para, você que é o Frank, vem cá tirar uma foto. Não, rapaz, aí ele fica assim, ele quer tratar todo mundo bem, porque ele se dá bem, ele gosta disso também, mas ele também tá naquela situação de ter que concentrar, ter que... O avião vai decolar, mais ou menos assim, é corrida. Mas assim, no início, eu achava assim, dependendo do sexo da pessoa, masculino ou feminino. Masculino eu não ligava tanto não, mas agora... Mas hoje em dia, quando eu vejo alguma menina querendo tirar foto, eu até falo, vai lá, tira a foto, me dá a câmera aqui, deixa que eu tiro a foto. Então é diversão, a gente já tá junto há alguns anos. Já é um nível de maturidade aí também, que já não tem mais espaço pra esse tipo de coisa, né? Exatamente. Então eu até acho legal, é reconhecimento. Agora você falou um negócio aí que eu fiquei curiosa. Ele vai se preparar, ele vai fazer xixi e tal. E se der vontade de xixi lá em cima? Então, ele usa um equipamento... Não é equipamento, não. É o equipamento. O equipamento é acoplado, né? Bom, como passa muitas horas voando e você tem que se alimentar voando, e é muito importante a hidratação, você tem que, depois de 3, 4, 5 horas voando, e principalmente passando frio, que muitas vezes você passa frio na base da nuvem, a 2 ou 3 ou até 4 mil metros de altura, tem que ir no banheiro fazer xixi, né? Não tem jeito. E a única solução, quer dizer, a solução mais fácil... É um equipamento que tem como se fosse uma camisinha, que tem um tubinho na ponta, e você passa esparadrapo em tudo e manda ver. Não, isso faz parte, gente. A gente, quando escala, tem colegas que no meio da escalada, no meio de uma via de, sei lá, de 200 metros, bateu um piriri danado e teve que se resolver, caramba. Faz parte. É, as meninas que... Porque assim, ele falou do tubinho e camisinha pros homens, mas as meninas, eu já tive que pousar, tava voando, deu 3 horas de voo, e eu tive que pousar com muita vontade de fazer xixi. Então assim, pras meninas, é um pouco mais delicado. Agora você falou que você tem que se hidratar muito, porque lá em cima é frio, fresco pra frio, né? Então você quase não sente aquela vontade de beber água, então você acaba tendo que se policiar pra se hidratar, pra não sofrer uma desidratação, né? Olha, Lúcio, eu já peguei voando numa competição na Suíça, 10 abaixo de zero voando. E no Brasil, durante o recorde mundial, eu fui a mais ou menos 3.200 metros, tem um aparelhinho que mede, deu 8 graus. E como a gente não consegue ficar botando e tirando blusa voando, uhum. Você tem que escolher uma blusa pro dia inteiro, uhum. Eu passava calor perto do solo, uhum. 500, 400 metros de altura, que algumas vezes você chega, e na base da nuvem que simplesmente congelava. Tremedeira, sabe? Então, o desgaste foi bem grande. É. Frank, você é engenheiro também, né? É, eu formei mecânica na UFES, né? E você é um engenheiro que é piloto ou é um piloto que é engenheiro? Eu fiz engenharia porque eu gostava muito da parte mecânica, do funcionamento da vida, das coisas, de tudo. E eu sempre fui muito atraído também pela dinâmica do voo. Como construir um avião de papel, comecei com um avião de papel. Gostava muito de modelos de avião feitos com balsa, que você botava um papel, passava dope para endurecer. Então amava isso. E eu acho que é um complemento dos dois. Eu não sei exatamente qual que veio primeiro, não. Mas uma coisa que eu posso dizer, o meu pensamento mecânico, que me acabou fazendo engenharia, ou a engenharia me ajudou a aprimorar, me ajuda muito no voo hoje em dia. Porque vocês não têm noção a quantidade de conta que você tem que fazer voando. Tentar otimizar o seu voo, o planeio, a taxa de subida, fazer estratégia da prova, se você tem que marcar alguém ou não, se você tem que abandonar o grupo. Voando, minha cabeça frita de tanta estimativa e conta e chutes que às vezes você tem que fazer. E eu acho que a engenharia, por ter me feito estudar muito, durante muito tempo, isso acaba deixando você mais esperto para fazer conta, sabe? Então, acho que foi um complemento muito bom pro meu esporte. Agora, num voo por lazer, você não precisa estar fritando tanto seu cérebro assim, né? Exatamente. O negócio que, às vezes, você por lazer... depende do dia, né? Às vezes eu tô voando simplesmente totalmente relaxado, tranquilo. Mas tem uma sina do esporte, quando você se mede, né? Você, competição, você passa a ser sempre um número. Pessoas, quando estão voando comigo, estão sempre se medindo. Apesar de não estar competindo, as pessoas ficam se medindo em volta. Entendi. É igual um atleta de vôlei, ele não pode bater bola, brincar. Se alguém faz um bloqueio num grande atleta, por exemplo, como o Ares, você vai ficar falando que fez lá o bloqueio no Ares. Eu sei exatamente o que é isso. Eu gosto de jiu-jitsu também, né? Sou lutador. E eu fui brincar uma vez com um amigo meu, cara. E a gente, quando a gente tem um conhecimento, a gente tem a responsabilidade de não machucar ninguém, né? Uhum. E aí, brincando com o cara me derrubou. Isso tem uns 10 anos. Até hoje ele fala, te derrubei e tal. Depois daqui eu nunca mais deixei ninguém me derrubar, né? Não, eu costumo falar assim, vem cá, tá valendo? É competição ou é brincadeira? Isso é um ponto. A pessoa chegar pra brincar, vou começar a falar isso agora. É pra valer ou pra brincar? Quando você... tinha lá o seu pai como foco, né? A sua inspiração pro esporte. Você tinha noção que você ia chegar onde você chegou hoje? Não, tinha nenhuma noção disso, não. Eu comecei voando simplesmente por prazer, gostava de acompanhar as pessoas que estavam no voo, gostava do ambiente, gostava de estar no ar, de ter contato com as nuvens, com as montanhas, ter uma perspectiva completamente diferente. O espírito da minha família, de maneira geral, principalmente meu pai, é extremamente competitivo. Extremamente. E isso foi sendo levado para o esporte. Eu fui aprendendo a competir com o passar dos tempos. Os primeiros eventos que eu fui foi para passear, foi para brincar, foi para conhecer pessoas diferentes, locais diferentes. Acabei gostando da dinâmica do negócio e estou aí até hoje. E Camila, você na parte ali de o background ali, né? Você como nos bastidores ali, como é que é isso? Você dá o suporte ali para um camarada alcançar essas metas aí, vocês traçam juntos isso? Como é que é? Então, fora das competições, a gente faz exercício funcional, né? Porque ele tem que estar com atividade física em dia, porque competição não é todo dia, mas assim, durante o dia a gente... alimentação, é exercício, o que, que a gente faz para poder manter atividade física em dia. Então isso aí a gente faz tudo junto. Eu gosto porque eu sempre fui envolvido no esporte. E ele gosta também porque, além dele estar praticando, ele também está mantendo um preparo para quando ele tiver aqui para uma competição, ele já está preparado fisicamente. E durante a competição, eu gosto muito. Eu vou para a rampa, espero decolar, decolou, pego o carro, vou seguindo no solo, né? Vou seguindo, acompanhando no rádio. E é só você de equipe ou vai mais alguém? Às vezes vai as esposas. E aí é legal, porque a gente fala, passando informação no rádio, às vezes é uma informação privilegiada que eu tenho mais acesso do que ele, às vezes ele tá tocando na frente da competição. Aí eu falo, amor, fulano já bateu o segundo pilão, ó, tá indo em direção a você, agiliza, alguma coisa que a gente escuta no rádio, ou que a gente vê do solo, né, que às vezes ele tá tão concentrado lá no ar, é igual Fórmula 1, imagina uma Fórmula 1, decolou, quem pousar primeiro ganha. Então ele não pode perder tempo. Então o que a gente pode fazer para ajudar, a gente faz. Eu dou todo o suporte. Olha só, então o cara não voa sozinho, né? Não, não. Nas competições você não pode ter apoio de terra. O apoio que a gente tem é mais o logístico. A pessoa tá próxima ali, você sabendo que se você pousar, você vai ter um suporte, né? E para mim é extremamente importante, como é um esporte que envolve, coisa engraçada, mais do que a parte física, é concentração, ter a paz antes de decolar, saber que tem um background ali, saber que você vai ter um momento de relaxamento à noite para conversar com ela, entendeu? Vai ter um jantar, então isso a presença dela acalma bastante e me ajuda muito a concentrar durante as competições. Já que você falou nessa sensação aí de viajar, de voar bem, de competir bem, qual que é a sensação de voar? Um monte de gente me pergunta isso, mas eu confesso que eu tenho dificuldade de explicar. Eu gosto, às vezes, de dar um exemplo. Você fecha o olho e se imagina subindo numa bolha de ar quente, que essa bolha veio do solo, o sol esquentou o chão e está fazendo você subir muitas vezes mais rápido que um helicóptero, isso sem barulho de motor nenhum. E você começa a subir, quando você vê, você está entrando numa nuvem, e você, de repente, se vê envolto naquela fumaça branca, que não tem cheiro nenhum, você começa a sair, sai virada para o sol, você vê sua sombra projetada na nuvem, com arco-íris em volta, aquela planície gigantesca perdida no horizonte. Então, é a sensação que eu não consigo descrever direito, é mais ou menos isso que eu vejo, isso que eu sinto. Falar uma coisa pra mim foi perfeito. Nossa, você descreveu perfeitamente. Eu tô aqui imaginando detalhe por detalhe do que você tá falando. Eu entrei em momento zen aqui agora. Não, é surreal, surreal. Você se vê em lugares onde nenhuma pessoa vai praticamente, e principalmente naquele silêncio, naquele contato com a natureza, e você é integrado com a natureza. O meu equipamento de voo que me sustenta, o parapente, pesa 7, 8 quilos. É muito louco isso, né? Um equipamento de 8 quilos te leva até assim, horas e horas e horas de voo. É muito interessante. O contato com a natureza, você passar por cima de cachoeira, passar por cima de algumas matas, árvores, plantações, são coisas que só, eu acredito assim, só o voo livre te leva, seja de asa delta, seja no nosso caso aqui, o parapente. Então eu já me peguei várias vezes, né? Pro meu primeiro voo eu chorei. Fiquei 40 minutos voando, meu primeiro voo. Eu não acreditava, fiquei toda arrepiada, passando em cima da cachoeira. Falei, gente, tudo isso mesmo que eu mereço, eu quero passar aqui de novo. Congelou a lágrima, congelou. Não, eu tava baixinho. Agora, Camila, eu já fiz voo duplo, né? Eu gostei muito, eu tinha muita vontade, fiz duas vezes. Só que na segunda vez que eu fui, eu fiquei muito enjoada. É normal essa questão do enjoo? Não, às vezes você tem que ver o que você fez de alimentação antes da decolagem, ou depende da altura que você foi, ou depende da condição. Às vezes tá um pouco turbulento, o parapente ficou um pouco turbulento, então mexia demais, a altura foi muito alta, talvez foi muito alta, talvez o piloto fez algumas manobras. Eu, quando vou de duplo com algum passageiro, eu acho que é praticamente uma regra que os pilotos de duplo têm que ter. Se a grande maioria das pessoas, se voa mais que 15, 20 minutos, costuma passar mal. Foi de 70% assim. Ah, tá. E principalmente se o piloto costuma fazer algum tipo de manobra, algum pêndulo, alguma curva mais forte, costuma piorar bastante. E se você tem que pegar principalmente se você pegar térmica, que é bolha de ar quente, você tem que girar muito para subir nela, enjoa bastante, sabe? Aí vale a pena tomar um remedinho antes de voar? Vale, sim. Eu acho importante você consultar um médico, tal do Sturgeron, que é para labirintite e tal, mas tem várias contraindicações. A pessoa que tem labirintite, é verdade. Eu às vezes fico tonto, bastante tonto voando, principalmente dentro de nuvem. Deve ser horrível para você. Eu acostumei, sabia? Eu já sei que eu tenho que me orientar pelo instrumento. Tá, enquanto parece que o mundo tá virando de cabeça para baixo, eu tô ali concentrado, olhando pro instrumento e vambora. Eu lembro uma vez que a gente tava dentro de uma nuvem voando lá em Alfredo Chaves. A gente ganhou bastante altura, Isso num voo de lazer, porque competição é proibida. Então, a gente tava voando de lazer mesmo. Aí a gente entubou, oi Frank, Camila, tô me sentindo um pouco tonto. Falei, você não vai ficar tonto não. Ah. Você fica bem, me tira daqui de dentro. E ele obedeceu? Claro, tem que fazer algumas curvas, a gente subiu mais um pouquinho, a gente varetou a nuvem lá em cima, o visual foi fantástico. Peraí, aí você já veio com uma expressão que eu não conheço, varetar? É, porque assim, como é que vai falar melhor, mas assim, no meu entender, você tem várias formas de entubar, você pode simplesmente vai lá, belisca a nuvem e vai embora, ou vai lá, dependendo do tamanho dela e do formato dela, você consegue varetar, você sai lá no topo da nuvem. O varetar é passar por ela? É um termo que eu uso, né, amor? Pode usar varetar? Pode sim, é o termo comum. Varetar você pode dizer quando você está subindo a térmica e você consegue passar uma pessoa na térmica, você diz que varetou a outra, entendeu? Ah. Por que é proibido entubar na nuvem? Porque quando você entuba, você não consegue enxergar um palmo do nariz. Você mal consegue enxergar o equipamento. A visibilidade cai para entre 5 e 10 metros. Então a chance de colisão dentro da nuvem é muito grande. Muito grande. Você pode ter colisão não só com outros atletas da competição, mas dependendo do relevo, da montanha. Você, quando entra na nuvem, você perde um pouco de referência. Porque você faz curvas lá dentro, você acha que está em linha reta. Mas quando você vê, você já fez 15 curvas. Sem perceber, né? Você não tem referência que é um mundo branco lá dentro. Já passou por algum momento assim de dificuldade, Frank? Entubado? Já sim. Bom, afinal de contas, eu voo minha vida inteira, né? Eu acho que eu devo ter passado por quase tudo já no voo. É um dos grandes vilões do nosso esporte, são as nuvens de temporal, né? Eu decolando em Castelo, na época de asa, com dois amigos, uma nuvem de temporal estava se formando atrás das montanhas lá do Forno Grande. A gente precipitadamente resolveu decolar logo que chegou na rampa e não viu a nuvem se formando. E foram praticamente 60, 70 quilômetros fugindo na nuvem de temporal. Meu pai no rádio falando, não pousa, vento de 80 km por hora no chão, derrubando árvore. Daqui a pouco ele continuava, não pousa, granizo caindo, vocês vão morrer, não pousa, continua voando. Você estava por cima das nuvens? Eu estava quase sendo engolido pela nuvem, foi realmente tenebroso. A nuvem de temporal, uma grande nuvem de temporal, que a gente chama de CB, no caso, né? Ela pode ter tanta energia quanto uma bomba atômica, né? Então ela faz você igual uma borboletinha quando voa na ventania, ou se não uma cachoeira, você... Te joga para baixo com toda a força, CB, né? A CB é acúmulos nimbus, né? É, acúmulos nimbus, isso. E foi uma situação extremamente perigosa que eu passei com dois amigos, e nós escapamos sem nada de pura sorte, sabe? Sorte não, porque foi o apoio que você teve do teu pai para te dar esse aí, e também o autocontrole, né? Porque você tem que ter um autocontrole muito grande ali e saber quais os melhores procedimentos a se fazer numa situação como essa. Lúcio, sendo honesto, eu poderia ter feito tudo certo e a nuvem poderia ter me engolido e ter morrido. Sério? Credo. Ou seja, esse discurso todo aí que você deu, você já era. Não, sério, não é? Não, eu tô foi pasma. Só... Eu tenho plena consciência disso e eu gosto de passar isso para as pessoas que não têm tanta experiência no esporte e acham que podem lidar com a nuvem de temporal. Não, verdade. Natureza, você não consegue, né, cara? Não é possível lidar com a nuvem de temporal. Se você estiver no lugar errado, na hora errada, você vai morrer. Eu já perdi alguns amigos nesse tipo de situação e um tempo atrás, faz 6 anos atrás, uma amiga minha foi engolida por uma nuvem de temporal, uma polonesa, durante um treino para o Campeonato Mundial. Ela foi a 10 mil metros de altura, ela desmaiou dentro da nuvem, acordou no meio do caminho, pousou com nariz e orelha queimados. Caramba! Perdeu um pedaço, né, da orelha e do nariz. E ela pousou e até hoje ela não se recuperou. Pra você ter ideia, nessa mesma nuvem, um amigo nosso, durante competição, A gente não sabe se ele morreu ou eletrocutado ou congelado. Acharam o corpo dele, estava ligeiramente carbonizado e sinais de ter sido congelado também. E para quem está no solo, Camila, você está lá dando suporte para o camarada lá em cima e embaixo passa por alguma instabilidade ali. Já é comum acontecer com vocês também ou já aconteceu muito? O nível de atleta que o Frank é, eu sei que ele não vai se expor e não vai, sim, se meter em roubada, né? Eu sei que se o tempo estiver instável, se ele verificar alguma nuvem que ameaça chuva temporal, eu sei que ele vai pousar. Eu, assim, tem toda uma estrutura. Então, assim, isso me deixa tranquilo. Eu confio nele como atleta. Claro que eu não vou poder mostrar para ele que eu tô nervosa. Às vezes eu tô nervosa. Mas, assim, quando numa competição já tem possibilidade ou ameaça algum temporal... A prova é interrompida e os pilotos pousam segurança, assim, antes que a condição mude radicalmente, né? Quando a gente vai para regiões com menos... mais inóspitas, por exemplo, como o Nordeste brasileiro, né? E principalmente tentando bater o recorde, a gente tem um objetivo em mente. Por exemplo, a distância equivale a sair de Vitória e pousar em Angra, lá no Rio de Janeiro, 514 quilômetros, né? Você vai reto, você não se importa por onde muito você está passando, né? Porque quanto mais reto você for, mais eficiente, mais rápido você vai. E muitas vezes você não consegue completar seu objetivo, acaba pousando em lugares bem ruins. Eu, na época de asa, já pousei em meio de brejo gigantesco, tive que largar a asa, voltar no dia seguinte. Ou no Nordeste mesmo, eu já pousei em regiões, você pousa, tem nada em volta. Olha para um lado, olha para o outro, só grilo, só mato. Aí você acha que tem uma estrada perto, você anda, chega na estrada, é um rio seco. Putz, grila. Tem um outro amigo nosso que piloto também, Nicolas Boing, ele gravou um programa com a gente. E ele fala que geralmente quando acontece uma situação dessa, você pousar num lugar ermo, né? Primeira coisa que você acha é um barzinho, não é verdade? É, nos bons lugares sim. Quem dera pousar nas roubadas perto de um barzinho. Mas eu já tive que caminhar bastante tempo sem encontrar com ninguém. Eu acho que o máximo que eu tive que caminhar foi em torno de 5 ou 6 horas até achar algum sinal de civilização. Por exemplo, Nordeste. Pousei num lugar lá, caminhei, encontrei umas crianças. Aí eu perguntei se tinha como fazer uma ligação. As crianças olharam para o céu e falaram assim: olha, corre ali para a cidade que você vai conseguir ligar. Eu falei: pô, mas por que vocês olharam para o céu? Assim, ó, porque a cidade não tem luz e o único telefone que tem é movido a energia solar e a bateria tá com problema. Nossa! Então voa pra lá, né? Saí correndo pra cidade, cheguei final de tarde, consegui ligar. Aí liguei e o cara da organização falou assim: rapaz, deixa eu falar, esse lugar aí, o senhor não tem como chegar aí não, cara. Só chega carro 4x4 e não tem carro 4x4 nenhum aqui nas proximidades não. Caramba. Vê o que se arruma aí e depois a gente se fala. Foi, pai, então tá bom, né? Escureceu, acabou o telefone, foi pronto, agora tô perdido. Cheguei pro cara e perguntei: vem cá, você não tem como me levar pra cidade lá não, pra estrada? Aí o cara: rapaz, não se preocupa não. Não se preocupa não, que toda terça e quinta vem um rapaz trazendo remédio, ele vem de moto. Ele pode te levar. Eu falei: não, meu amigo, hoje é domingo, eu tenho que ir embora. Aí expliquei a situação, ele: ah, tá bom, vou te levar então. Perguntei quanto que ele cobrava, e falei: Frank. Aí o cara falou assim: não, tudo bem, eu te levo, mas R$100 pra te levar. Eu falei: porra, de graça, né? Tô bem, maravilha. Aí o cara aparece com aquelas D20, véia, começa com o pau de arara atrás e me bota em cima do pau de arara. Eu falei: pera aí, já saiu andando pela cidade. Aí chegou, falou assim: ei, minha guarda, sobe aí. Roberval, falei, foi botando um monte de gente em cima do carro. Falei: bah, vai todo mundo passear na estrada, né? Saiu da cidade, saiu andando. No meio da caatinga braba, né? Caatingona, aquela bem dureza mesmo. Aí o carro andou seus 200 metros assim e foi. Atolou no areal. Desce todo mundo e empurra o carro. 15 pessoas, galera, era pra empurrar o carro que ficava atolando a cada 300 metros. Foram 10, 15 quilômetros de trato. R$100 barato! Foi, nunca paguei tão barato na carona dessa. Ai, deu pena. Cheguei lá, deu pena. Quis dar mais dinheiro e, poxa. Caramba. quando acontece a situação dessa de você, do piloto, cair numa região mais afastada, porque eu me lembro que teve um episódio desse, de alguém que pousou lá pela região de Baixo Guandu, e a população rapidamente levou de volta para a competição, para o local onde estava acontecendo a competição. Geralmente as pessoas colaboram muito com o pessoal que está participando de alguma competição, que está só voando pelo lazer também, né? Lúcio, o pessoal, de maneira geral, é extremamente cooperativo. Eles ajudam bastante, bem solidários. E, de maneira geral, a gente não tem dificuldade nenhuma, não. Principalmente nas regiões onde a gente pousa, que normalmente não tem ninguém voando, o pessoal fica extremamente curioso. É bem legal. Vários campeonatos, né? Campeão pan-americano, campeão brasileiro, recordista. Tem mais alguma coisa ainda que falta alcançar? Renan, tem sim. Eu acho que de títulos, sempre tem um título a mais. Existe um campeonato, que é o campeonato mundial que a gente chama da FAI, que ele existe um a cada 2 anos. Eu já fui vice dele. E eu nunca ganhei também o circuito mundial, né? Já segundo 2 vezes... terceiro, outro. Mas eu acho que eu cheguei num ponto agora que eu não estou muito preocupado com o número ou o resultado em si, não. Mas eu estou mais preocupado em fazer competições em lugares onde eu me divirto, onde tem amigos e lugares bonitos e basicamente isso. Estou mais preocupado em ter prazer voando, para poder continuar competindo e continuar voando, né? Até porque se você competindo, você procura muita glória ou resultado ou reconhecimento, desiste. Porque esporte é muito cruel em relação a isso. É difícil praticar um esporte que não é tão popular quanto o futebol no Brasil? Reconhecimento e apoio também, né, Fran? Acredito que hoje para você é mais fácil conseguir um patrocínio, até mesmo pela notoriedade que você tem. Mas e antes, como é que era isso? Ô, Renan, eu acho que o meu esporte, o parapente ou o asa delta, o esporte de ar, eles atraem muita atenção do público. As pessoas ficam fascinadas e isso tem uma certa facilidade dos atletas conseguirem algum tipo de apoio. Eu posso dizer que eu fui bem sortudo no esporte, né? Eu, desde o início, sempre consegui patrocínios, eu praticamente nunca botei dinheiro para poder competir, eu sempre consegui apoios que pagavam o esporte, né? Pô, cara, fantástico isso, cara. E durante muitos anos eu posso dizer que eu fui o atleta mais bem pago do mundo, né? E hoje em dia também eu não reclamo nada, não. Eu tenho alguns apoios que me ajudam bastante, da fábrica. Eu tinha apoio do Estado, do Espírito Santo e da Prefeitura. Infelizmente, com o ano olímpico, e meu esporte não é olímpico, a política tanto do Estado quanto a Prefeitura... Mudou o foco, né? Foi foco em esporte olímpico. O meu ponto de vista foi um erro gigantesco, porque pessoas como Neymar Carvalho não têm mais apoio do Estado. Para mim, isso é um erro, sabe? Mas eu acho que em breve isso vai mudar. A Prefeitura de Vitória e o Estado estão enxergando isso, e outras prefeituras também, né? Cara, mas precisa considerar um ponto também, né? Que o Espírito Santo, ele tem um dos picos mais reconhecidos no mundo de voo, né? O Espírito Santo, ele é pela localização geográfica, assim, que é latitude mais ou menos 22, 23 graus sul. Isso eu considero uma latitude mágica, porque aqui a gente praticamente não tem inverno nem tem verão. E você pode ter, como agora, já praticamente abril, um calor que você pode jurar que é verão, que é dezembro, que é janeiro. As montanhas capixabas, elas fazem da nossa região ter térmicas e ter condições de voos de competição que são praticamente únicas no Brasil e únicas no mundo. Pode-se voar o ano todo. O Espírito Santo, nos últimos 10 anos, já sediou 6 etapas de campeonato de circuitos mundiais, 1 etapa do Pan-Americano, e várias etapas de campeonatos brasileiros, eu já perdi as contas, e vários outros eventos. Por exemplo, esse ano a gente vai ter agora em abril, de 9 a 16, 1 etapa do Circuito Mundial em Castelo, e de 1º a 8 de maio, 1 etapa do Campeonato Brasileiro em Baixo Guandu. De rampas no Brasil, assim, para voo, você considera qual a melhor rampa, a mais incrível, para competição e para lazer? Eu acho que o Espírito Santo, eu tenho dificuldade de dizer qual rampa que eu mais prefiro, Castelo ou Baixo Guandu. São dois locais extremamente bons de se voar, cada um com a sua peculiaridade de voo, né? E para se voar grandes distâncias, o Nordeste brasileiro é, sem dúvida, uma Nazaré do surf, né? Nazaré, comparando com o local de ondas gigantes que tem em Portugal. E Baixo Guandu, minha gente, Baixo Guandu é a minha terrinha, nasci lá. Quase ninguém sabe onde é Baixo Guandu. Nós temos um grupo nas redes sociais, no nosso Telegram aqui, que a gente tem o grupo do Na Trilha, onde os ouvintes, a gente lança lá o tema que a gente está gravando e eles fazem perguntas. Petros Davi, ele perguntou, qual foi o momento mais emocionante voando dos convidados? Eu acho que a sensação de bater um recorde mundial é realmente indescritível. É muito difícil ser superada por qualquer outro resultado, qualquer outro lugar que eu tenha voado. Você, depois de 11 horas e 20 voando, você conseguir superar o outro recorde ainda por pouquíssimos quilômetros, né? O recorde anterior era 504 quilômetros, eu fiz 514. E melhor de tudo, não foi um recorde solitário, foi um recorde com dois amigos. Melhor coisa do mundo, fizemos uma festa que vocês não têm noção. Churrasco para mais de semana, né? Estar com os amigos, praticando um esporte e ainda por cima batendo um recorde, não é indescritível. E você, Camila? Cara, eu não posso falar muito, né? Eu voei só 5 anos, então eu era bastante pré-A. Mas meu voo solo foi muito emocionante. E no geral mesmo, cada vez que eu decolava, para mim era sempre um momento de tensão, eu ficava nervosa. E decolava, fazia aquele voo legal, depois pousava, conversava com os amigos, como é que foi o voo, como é que foi seu voo, aquela térmica que a gente pegou. Os comentários pós-voo também. Era muito legal, era uma comunidade que eu gostava muito de estar envolvida. Nossa, era muito legal, a gente tem uns amigos até hoje, né? Eu herdei os amigos, porque eu continuo encontrando com eles através do Frank. É uma turma muito legal. Camila, a criança tem uma idade mínima para se fazer um voo duplo? O Frank já fez voo com duas crianças, inclusive, fez um voo triplo, né, amor? Tinha o filho dele de 7 anos e uma outra garotinha de 8, 9. Depende muito do peso, né, amor? Ô, Lúcio, depende... Bom, tem sempre lembrar que é um esporte de alto risco. É. Entendeu? Alto risco. E para você praticar uma atividade de alto risco, você tem que fazer dela segura. Aí você tem que ter algumas coisas que envolvam... tem que ter algum controle da condição. Olha, para qualquer pessoa tem que ser feito principalmente com um piloto que seja habilitado. Sim. Confira se ele é realmente habilitado, se ele tem a certificação para voar de voo duplo. As entidades hoje em dia estão trabalhando cada vez mais atrás da segurança. E eu não recomendo você botar seu filho para voar, sua criança principalmente, com um piloto que não tem uma larga experiência muito grande, para ele poder avaliar a condição do dia, que não vai depender só do piloto, vai depender da condição do dia também. Tem que ser um piloto muito responsável também, para ele ter feito a manutenção do equipamento, e um piloto também que saiba, que não tenha mais vaidade, que não tenha mais cobrança interna, ou não sofra cobrança externa nenhuma, para superar nenhum tipo de provocação, para forçar, às vezes, um voo duplo numa condição que não seja completamente perfeita e ideal, entendeu, Lúcio? Vamos colocar um exemplo claro aí. Você, digamos que você fosse aí um profissional que vendesse esse tipo de produto, né, o voo duplo. Eu chego lá para voar, não conheço nada de voo duplo, eu só quero voar. Eu pergunto, você o recordista mundial aí, qual é o seu preço? Você vira para mim e fala, não vou voar, não posso, as condições não estão boas. E eu viro pro do lado, fulano, dá pra você me levar? O cara fala, tá, vambora. Isso aí é um pouco complicado, porque se não existisse uma forma... se existisse uma forma de fiscalização ou até mesmo de cobrança maior... O que tem acontecido, Renan? As duas entidades que existem, principalmente que eu estou mais próximas à Confederação Brasileira de Voo Livre, por sinal eu dou aula de segurança para os instrutores, você, como leigo, exigir que o seu instrutor, que você está voando com ele, seja habilitado. E como é que eu checo isso? Você vai ter que pedir a carteirinha para ele, ele vai mostrar. Uhum. E no site você consulta diretamente o nome do piloto, tem um QR Code lá, que se tiver o app, você vai checa. se ele não clonou a carteira, né? Afinal de contas, ninguém copia dinheiro, falsifica dinheiro, falsifica uma carteirinha dessas, coisa mais fácil do mundo. Ei, Brasil. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Infelizmente, bem próximos da gente aqui, Renan, eu vou te dizer. É mesmo? É, o Morro Moreno, por exemplo, a falésia onde você voou, Lúcio, eles são os lugares onde mais tem, assim, coisas erradas acontecendo. É, no Morro do Moreno, com essa semana de vento leste aí, são acidentes diários que têm acontecido lá. Todo dia algum tipo de incidente. Sabe que eu nunca ouvi falar de acidente ali, quem voa no Morro do Moreno? Ali já teve um colega que ficou paralítico. Teve uma lesão na coluna, nunca recuperou. Outro bateu no fio, queimou o equipamento de voo. Nossa. Perna quebrada, braço quebrado, vários dentro d'água, quase morreram. Caramba. Então é muito frequente acidente ali, principalmente ali no Morro do Moreno, né? Enfim, infelizmente o Morro do Moreno virou uma terra sem lei, tá? Virou Babilônia, aquele negócio lá. Que pena. É uma pena. Não foi entrar nesse mérito, o que poderia ser feito, não é que não cabe a gente, né? A gente pode acabar enveredando por um caminho que pode virar contra a gente depois. Mas o principal, Renan, pegue o seu instrutor e fala assim, cadê a sua habilitação? As entidades estão exigindo, assim, dos pilotos, para ter habilitação, uma experiência, uma bagagem boa já de conhecimento que já filtra bastante, sabe? O que eu quero dizer, a sua chance de ter um acidente com um piloto habilitado é bem muitíssimo menor do que com um aventureiro que está ali começando a querer ter algum tipo de ofício sem ter a formação necessária. Isso é que é o complicado. A prostituição do mercado, né? Você ainda continua treinando ainda pros campeonatos, né? Continuo. Você tá sempre treinando ou acaba tendo uma programação específica para cada tipo de competição? Para cada competição eu tenho uma preparação específica. Principalmente quando eu vou pro Nordeste para tentativa de recorde, eu sei que eu vou ter que voar entre 11 e 12 horas. Eu foco muito na parte física. Muito. Mas normalmente numa competição de triangulação, as provas não passam de 3, 4 horas, eu me preocupo mais com estar afiado com o equipamento, com a habilidade em cima. Que ano passado teve uma outra quebra de recorde? É, em 2007 eu fiz um recorde com dois amigos, né, no Nordeste, saindo de Quixadá, foram 461,6 km, e esse recorde de 2007 ele foi batido mais ou menos um ano depois por um cara na África do Sul. E ele durou até ano passado, até outubro do ano passado. Em outubro do ano passado eu fui para o Nordeste com dois amigos, na realidade três amigos, né? Um deles não conseguiu fazer o recorde. E nós vamos 514,1 km, 514,100 m, exatamente. Tá, mas aí o recorde é de vocês três ou é de uma pessoa específica? Um que foi mais longe? Nesse caso a gente optou fazer o recorde em grupo, exatamente pela facilidade de você rastrear melhor a atmosfera e de manter a moral alta durante o voo todo e manter a moral alta durante 20 dias que a gente passou lá no Nordeste, escolhendo o dia perfeito para voar. E a gente decolou do mesmo lugar e pousou exatamente no mesmo campinho de futebol. Então, com isso, a gente consegue homologar o recorde juntos. E vocês voam próximos um do outro? Muito próximos. A gente conversa muitas vezes no ar sem precisar de rádio, só no gogó mesmo. É mesmo? Vocês passaram por alguma situação que tiveram que contornar ou foi tudo muito tranquilo? Acho que a preparação pré muito faz aquilo acontecer de uma maneira mais tranquila, né, Frank? Olha, Renan, um recorde desse, a gente precisa, acima de tudo, vento muito forte e precisa de ascendentes durante o percurso todo. E ascendentes fortes, de preferência. E tudo isso significa muita turbulência, né? Então, eu te confesso que muitas vezes a gente perdia o controle do equipamento voando, perdia o controle durante a decolagem. Pra você ter ideia, no início, eu assim, voando com vento a favor, eu cheguei a voar mais de 105 km por hora, né? E você vê o chão passando rápido, você vê as árvores balançando bastante. Se tiver que pousar numa situação dessa, você sabe que vai ser um momento crítico. Então, um recorde mundial, você precisa de condição extrema. Então, só o fato de você estar lá decolando e voando num lugar daquele onde você não tem comunicação, você não tem resgate, não tem estrada, região bem inóspita, é uma situação de extremo risco, né? A parte, assim, mais complicada é pousar, né? Depende da montanha que você está. Tem morros onde é bem tranquilo, tem montanhas que são bem complicadas. É, quanto mais inclinada a decolagem, pior, e quanto mais forte o vento, também pior. Da competição em si, como funciona a competição? E aí você fala um pouco dessa competição que vai acontecer agora em abril e em maio. Olha, uma competição de parapente é relativamente bem fácil de entender, é uma corrida. É, a corrida, ela começa na hora que as pessoas se encontram na rampa, tem uma prova definida, normalmente essa prova pode ser uma triangulação de em torno de 50, 60 ou mais quilômetros. Equivale a aproximadamente você sair de Vitória, ir lá em Guarapari, passar por Alfredo Chaves e voltar em Vitória. Linha reta dá mais ou menos essa distância que eu falei, uns 80 quilômetros. As pessoas vão decolando da montanha e vão se encontrando, vão se agrupando em cima da montanha, assim, normalmente num raio de 3, 4, 5 quilômetros em volta da montanha. Todo mundo junto ali, misturado? Todo mundo junto, misturado, 120 ficam ali. Caramba, vocês não se chocam, não? Não se esbarram no outro? É comum, algum tipo de colisão. Praticamente toda prova tem algum tipo de colisão e algumas vezes onde você tem que abrir o reserva, né? Porque você tá caindo. Ai, que horror. Né? Deu até um frio na barriga agora. Esquenta não, que nós temos dois reservas. E só pra lembrar que esse programa vai ser lançado bem próximo da data das competições, hein? Você que tá ouvindo agora esse programa... Já se programa aí para poder acompanhar essa competição que vale muito a pena, hein? Manda ver, Frank. Daqui a alguns dias aqui a gente tem essa competição, que é a etapa do circuito mundial, é a abertura do circuito mundial, são 5 etapas só no mundo, e uma delas vai ser aqui em Castelo, no Brasil, aqui no Espírito Santo, mais especificamente. As provas começam domingo, que é dia 9, e vão até o dia 16, que é até o outro sábado. E frisando que duas semanas depois, no dia 1º de maio, de 1º a 8 de maio, tem etapa do Campeonato Brasileiro, são duas etapas só, né? Essa primeira vai ser em Baixo Guandu, no Espírito Santo também. Engraçado que as duas cidades são praticamente a mesma distância de Vitória, em torno de 170, 180 quilômetros. Poxa, legal. E pra gente que é escalador, né, Renan? Dá pra dar uma escaladinha e prestigiar o pessoal que tá voando, não, né? Não, em Baixo Guandu, só em Castelo. Não, em Baixo Guandu também tem escalada. Tem? Tem. Tá bom, vou lá conhecer então. O cara que tá indo pela primeira vez numa competição de voo livre, apesar e além do espetáculo, o que ele pode esperar de encontrar lá? Normalmente na rampa tem tudo. Você tem um bar onde você tem comida, tem água, tem sombra. Você precisa levar principalmente disposição e sua câmera fotográfica para bater altas fotos. Vai encontrar o Frank Brown? Com certeza. E uma coisa interessante também que sempre tem pessoas fazendo voos duplos lá e você pode entrar numa fila e conseguir fazer um voo duplo lá. Um voo duplo que você tem que pagar, é claro, né? Legal. É bem legal, vale a pena. Vale a pena. Gostei dessa ideia, curti. Geralmente nas comunidades esportivas existem algumas regras, manuais de conduta voltadas à preservação do meio ambiente. O que você pode citar em relação aos esportistas de parapente? Olha, graças a Deus hoje em dia tem uma conscientização bem maior do meio que você está frequentando, né? Então hoje em dia os pilotos já têm um cuidado maior, mas infelizmente o brasileiro de maneira geral ainda não tem essa cultura, e em breve isso está mudando. Acho que a nova geração já tá ensinando a antiga geração aí. O pessoal mais velho está ficando com vergonha de poluir, de jogar lixo. Na verdade, eu acho que ele está com vergonha, com medo de colocar e jogar lá e ter alguém filmando ele fazendo isso, né? É, por aí também. É fácil fazer uma selfie lá no ar? É fácil. Eu pego o celular, já ligo e vou, já bato papo, já trabalho alguma coisa em voo e vou embora. Já perdeu o equipamento lá de cima? Ih, caiu o celular. Não, felizmente não, eu sou cuidadoso. Pro cara que tá começando, né, ele tá querendo conhecer o parapente, conheceu, gostou, quer começar. O que ele precisa fazer logo de cara? Até porque ele pode estar ouvindo esse programa e falar assim, poxa, gostei da ideia. O Na Trilha quer isso, quer trazer o ouvinte à prática de algum esporte. E a gente está aqui abrindo o esporte para ele. E nada melhor você para me dar essas dicas como praticar esse esporte. Qual é o melhor caminho? Isso aí. Primeira dica que eu dou é um esporte que é extremamente gostoso, extremamente apaixonante. Mas é um esporte que exige muito cuidado, muita atenção, porque é um esporte um dos mais perigosos do mundo que existe, incrível que pareça. E ele passa a falsa sensação de segurança por você estar pendurado e sendo elevado por equipamento. E muitas vezes o trabalho do instrutor é exatamente esse, é te estimular. Mas eu gosto muito de lembrar as pessoas... Você tem como voar de maneira extremamente segura, tem como voar a vida inteira e praticamente nunca ter nenhum tipo de incidente. Mas para isso você precisa ser muito bem instruído no início do voo, até adquirir conhecimento para poder demavoar de, sim, sabendo administrar o risco. E uma maneira que você tem para poder fazer isso, o principal é você pegar um instrutor que tenha bastante experiência, que seja muito bem indicado pelas pessoas, não deixar de consultar o Google, porque é o grande mestre, sabe de tudo e vê tudo, sabe? Você vai poder ver como que essa pessoa foi avaliada por outras pessoas e, sem sombra de dúvida nenhuma, procurar um instrutor que seja habilitado pela Confederação Brasileira de Voo Livre, entendeu? Importantíssimo, CBVL. Camila, qual conselho que você dá aí para quem já começou no esporte e conseguir seguir uma vida saudável no esporte? Ó, alimentação no dia anterior do voo é legal. Não é evitar álcool, dormir no horário normal, ter as suas horas de sono respeitadas, se alimentar no dia, ou voar no final de semana. No dia anterior, evita a bebida alcoólica, porque mexe um pouco com a concentração. Se preocupa mais no que você vai fazer no dia. Faz um lanche legal, leva um lanche, porque quando você pousar, você vai precisar de comer alguma coisa. Se você pousar longe da civilização, você vai precisar de tomar água, uma fruta, um sanduíche. Voa sempre em equipe com outras pessoas. Não é legal voar sozinho, não é legal praticar nenhum esporte, eu acredito assim. Eu não gosto de praticar nada sozinha. Então vai voar, chama um amigo, chama um colega, por mais que esteja voando sozinho, mas que esteja alguém com você, porque a condição pode mudar um pouco e você sempre tem que estar em contato com alguém. É melhor voar em conjunto, porque ele tem esse poder de você interagir com outras pessoas, confraternizar e ir em contato com a natureza. E o Na Trilha, ele também tem esse foco aí, o Camila, de trazer o ouvinte a praticar um esporte, seja ele qual for, né? Mas que ele tenha aquela experiência, a vivência dele com esse esporte, né? Seja ele voo livre, seja ele escalada, seja bike. Eu gostei muito desse papo que a gente teve aqui, né? Deu pra conhecer um pouco como que é a rotina de um atleta de desempenho. De antemão, eu quero agradecer profundamente esse tempinho que você conseguiu reservar pra gente aí, Frank e Camila, pra passar um pouco do que é a rotina do voo livre, né, a rotina do parapente, e tá trazendo uma forma de divulgar esse esporte para aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento dele. Porque é um esporte incrível, né? Eu também agradeço muito. Nossa, vocês falaram coisas bem, bem esclarecedoras a respeito do esporte, e também agradecer esse espaço que vocês cederam pra gente aqui, esse tempo que vocês cederam pra gente, que o Renan acho que enganou vocês, falou que era uma horinha de gravação, já tá pra, indo pra quase uma hora e meia de gravação, né? Mas assim, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Prazer é todo nosso de ter a oportunidade de estar em contato com vocês. Aqui no Espírito Santo é um polo de esportes, cara. A gente tem muito. Você vai na praia diariamente, você vê frescobol, vôlei, futevôlei, canoa havaiana, bicicleta, kitesurf, patins, skate, stand-up, já falei quase 10 aí. Tem um outro no slackline, tem outro fazendo funcional. Então, o Espírito Santo é um estado que você tem acesso e oportunidade de praticar diferentes esportes e no mesmo local. O legal do programa de vocês é que vocês estão, querendo ou não, divulgando e dando oportunidade às pessoas para conhecer cada modalidade. Eu agradeço, foi um prazer, e precisando pode falar com o Frank, a gente mantém contato, que eu poder ajudar com vocês também, certo? Eu tenho até uma sugestão também, tem uma amiga nossa do mountain bike. Por favor, passa sim. Vou passar o contato deles para você, Renan. Porque assim, o Na Trilha, ele é para justamente isso aí, ele é para descomplicar aquilo que parece complicado. Então, às vezes o cara olha um esporte, aí o outro fala, não, isso aí não dá pra fazer. E então a gente tenta trazer essas pessoas pra apresentar esse esporte dentro de uma visão de quem já conhece, né? E esse cara vê que não é esse bicho de sete cabeças. Logicamente, não descuidando da segurança e dos detalhes básicos. E a gente depende dessa participação do ouvinte pra saber que esporte a gente pode falar. Se a gente quer apresentar um esporte que às vezes é desconhecido, às vezes a gente mesmo não conhece o tal esporte. E muitas vezes a gente te convida também para poder, igual, chamar vocês também para entender um pouco mais do que é o esporte, porque é curiosidade nossa também. Porque a gente pratica escalada, né, trilha, mais nada, né? Se eu voei de parapente, foi duas vezes, foi uma experiência legal. Eu vou com quem, Lucas? Meu Deus, rolou um medo aí. Não, eu sei que tem aí. Ele tem uma vocação muito boa, ele tem muita habilidade, mas infelizmente ele é muito descuidado, muito desleixado com equipamento e infelizmente ele tá procurando algum tipo de incidente ou acidente sério, sabe? Pois é, isso aí entra aquela questão que a gente tava conversando, né? Da pessoa não ter o filtro, né? Eu já falei com ele várias vezes. Pega o equipamento novo, investe em conhecimento, não precisa arriscar desse jeito, vai dar merda, para de fazer isso. Pois é, na época que eu voei com ele, eu não fiz nada disso do que a gente tá falando aqui no Na Trilha. Ir no Google, pesquisar, eu peguei um daqueles... Na verdade, foi minha irmã que comprou aqueles pacotes daqueles grupos de... O bicho tá p... é a maior prostituição que existe do esporte, cara. Não dá. E se der, a gente vai estar lá na rampa em abril ou em maio, tá? Pois é, eu queria aproveitar agora então, finalizando, agradecer a vocês dois de poder divulgar o esporte. E queria aproveitar também fazer uma... Bom, ficar à disposição para quem quiser saber mais do parapente, pode mandar uma mensagem no Facebook, tá aí, só procurar Frank Brown, mandar mensagem de texto lá, eu respondo. Demora um pouquinho, mas respondo. E queria convidar vocês dois e quem estiver escutando aí, além de poderem estar conhecendo mais o esporte... E lá nos eventos que vão estar acontecendo aqui no Espírito Santo, eu como piloto e também como organizador dos eventos, né? Eu que captei os eventos, eu que faço toda a parte de organização. Então é muito bom ter bastante gente lá, ainda mais pessoas do esporte, não só do voo, mas outros esportes de ação e de aventura que se identificam com o esporte, que possam ser futuros atletas também do voo, né? Como você, Lúcio e o Renan. Que horas que a gente começa o evento? Que horas que é o melhor horário para ir? 10 horas da manhã já tem que estar na rampa. Ah, legal. Aí é fácil. 10 horas tá bom demais. 10 horas da tarde, rapaz. O nosso motor principal é o sol. Quando o sol começa a ficar mais forte, é a hora certa de decolar. Normalmente 11 horas, 11 e meia. E é bom tu chegar na rampa cedo, 9 e meia, 9 horas. Tranquilo, porque pra gente que escala, a gente tem que acordar 5 horas da manhã. Tem gente de 40 países. Então esse horário entre 9 e meia, 10, 11 horas, assim, é a hora que a galera tá um pouco dispersa. Como é que a pessoa vai te achar? Só no Facebook mesmo? Facebook é bem fácil de achar, né? Procura Frank Brown lá. No Instagram, Frank Brown 70. E o e-mail é frankbrown70@yahoo.com.br. E é isso aí, ouvinte. O que você achou desse papo? Curtiu? Se você curtiu, compartilha. E se você compartilhar, comenta com seus amigos. Marca aquele camarada que você acha que vai curtir esse assunto. Faz que nem a Bruna, que sugeriu esse tema pra gente. Continue participando com o Na Trilha. Isso aí. Então até a próxima. Nos vemos lá na rampa de voo. Beleza? Beleza. Obrigadíssimo, meu gente. Tchau. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting. Facebook é bem fácil de achar, né? Procura Frank Brown lá. E Instagram. Repete aí. If I just believe it. There's nothing to it. I believe I can fly. Camila tem voz de radialista. Trabalhou na televisão há muito tempo. Ah, moleque. Show de bola. Desculpa, peraí. Eu vou fazer, tá? Vou repetir. Foca, amor. Tô focado. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life. Sério? Você não, meu amor. Deixa eu falar pra ele. Ele tem que saber. Não vou falar de você. Mas não. Assim, é uma coisa tão importante. Amor, normal. Meu Deus do céu. Ah, não coloca isso não, lá, não. Não, pelo amor de Deus. Then I can be it. If I just believe it. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Você não falou mundial não, mas tudo bem. Caraca, Lúcia, você quer que eu bota, repita na edição? Vocês ouviram ele falar mundial? Não, dessa vez não foi. Caraca. Não foi. Mundial faz toda a diferença pra mim. Não sei se pra você, mas pra mim faz. Pô, pra Frank foi 12 horas pra fazer esse mundial. 12 horas e 20 minutos. Oh, I believe I can fly. Hey, cause I believe in you. Oh, if I can see it. Tô entendendo, gato. Você quer água? Calma. Desculpa, gente. Gato. Ela tá me cutucando. O que ela tá falando? Homem, ela queria não sabe água. Fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente. Não sei se ela tem falar. Pensa. Repete aí, vamos lá. Nossa, olha, olha o preconceito. Eu vou cortar isso, hein? Coloque isso não, tô zoando. Sem muita comida. Ai, nada a ver, vocês falando. Vamos lá. Já tá com fome. Já tá faltando fome, glicose, tá doidinho. Pronto, pronto, pronto, pronto.